Para toda a sua família? Venha comprar frutas e verduras fresquinhas toda segunda e quinta no supermercado AHG Rabelo. Identificando. ZYH653. Rádio Cachoeira AM 1520 kHz. 1 quilo de potência. Uma emissora filiada à Acert. Acetec, assessoria e consultoria contábil. Uma empresa de contabilidade com profissionais bem preparados para preparar a contabilidade de sua empresa. Estamos prontos para lhe atender. Contabilidade fiscal, contábil e pessoal. Abertura e encerramento de empresas. Imposto de renda, pessoa física e jurídica. Acompanhamento e contabilidade de entidades associativas. Solução na medida da sua necessidade. 6 contadores, 1 administrador de empresa. Capacitados e treinados diariamente para lhe proporcionar uma contabilidade eficiente e segura. Nosso objetivo é oferecer uma contabilidade com confiança, transparência e compromisso, com credibilidade, agilidade, eficiência e solução. Pensou em contabilidade? Pensou Acetec. Rua José Atualpa Pinheiro Landim, número 185, Planalto Santa Teresa, Solonópolis, Ceará. Fone 88-3518-1567. O escritório Kellyton Azevedo Advocacia, do advogado Kellyton Azevedo e sua equipe, aberto das 7 da manhã às 18 horas. Estará atendendo a partir das 9 horas da manhã no seu escritório, na rua Coronel José Cavalcante, 157, centro de Solonópolis, em frente à Praça da Matriz, ao lado do depósito Rabelo Construções. Com mais de 15 anos de experiência em causas previdenciárias contra o INSS, DPVAT, trabalhistas, responsabilidade civil, uso capião e outros. Teve o seu benefício negado ou suspenso? Quer receber seus direitos trabalhistas? Teve o seu nome negativado no SPC ou Serasa? Ou empréstimos feitos sem a sua autorização? Quer tirar a escritura da sua casa? Tem problemas com a justiça? É só se dirigir ao escritório Kellyton Azevedo Advocacia, que o advogado Kellyton Azevedo estará pronto para lhe atender. Escritório Kellyton Azevedo Advocacia, do advogado Kellyton Azevedo e sua equipe. Estamos localizados na rua Coronel José Cavalcante, 157, centro de Solonópolis, em frente à Praça da Matriz, ao lado do depósito Rabelo Construções. Definitivamente, Rádio Cachoeira. Estação do ouvinte. Comunicando, Erinilson Silva. 9:08. Alô, Marleda. Um abraço, um bom dia. Marleda tá lá nos caldeirões. Alô, Marleda, a Edna, a Edivânia. Deixa eu abraçar aqui também a Edilza, aí no Cipó. Alô, Edilza, um abraço. Parabéns pela passagem do Dia da Mulher, tá bom? A Edilza no Cipó, pertinho do Feiticeiro. Deixa eu abraçar também o Marleudo, a Solange e também o Eduardo, aí no sítio Água Azul. Valeu demais, pertinho do Feiticeiro. Todo mundo aí que me escuta, o nosso abraço, o nosso bom dia, tá bom? Eu quero falar aqui para você da Casa Oliveira. Na Casa Oliveira é onde você vai encontrar tudo o que você quer, porque lá você vai encontrar motobomba, motoforrageira, motosserra, carrinho de mão, enxada, pá, picarete, banca, tudo o que você precisa de instalação também lá tem. E tem um mercantil que te oferece o melhor e o menor preço da região. Casa Oliveira, você liga o 99711-9061. 99711. Pronto, vai na Nima, acordou. Aí, acordou, mulher, acorda. 99711-9061. Esse é o número de você falar com o povo da Casa Oliveira. Quando você chegar lá, você tem vontade de passar o dia. O atendimento é excelente, é personalizado para você, tá bom? Olha, deixa aqui também falar para você do Mercadinho Antônio de Osório, que está na promoção até o dia 11, no caso até sexta-feira. Aproveita a promoção do Mercadinho Antônio de Osório. Menino, lá tá dando um baixa na mercadoria correndo, viu? Ontem eu estive lá, tá se acabando tudo, porque lá o que vende mais barato, você sabe, que vende mesmo, né? Então a promoção tá indo bem, mas vai até sexta-feira, dia 11. Venha para o Mercadinho Antônio de Osório. Ligue agora o 99712-5453. 99712-5453. Vamos falar agora do Depósito Lucena, o maior e o melhor depósito de bebidas que temos em Solonópolis. Depósito Lucena. Ele não fecha para a hora de almoço e nem fecha para o final de semana. Depósito Lucena é do meu amigo Antonielli e a Daniele. Gente boa, ligue agora 999464233. 999464233. Depósito Lucena, o maior e o melhor depósito de bebidas que temos em Solonópolis. Erileide tá na pasta, cadê você, mulher? Parabéns, Erileide, pelo seu dia da mulher. A Erileide na pasta, o nosso abraço, minha amiga Diná, parabéns pra você também. Meu amigo Toninho Carneiro, um abraço, meu irmão. Toninho Carneiro aí na pasta. Abraço aqui a Jocicleide, a Josuíla, parabéns pelo seu dia. O dia de vocês aí é hoje, o dia da mulher. E também abraçar a Silvaneide Lopes, Silvânia, Suerde e Aparecida, todos aí no sítio Queimadas e no sítio Campo Novo. Valeu demais. Olha, deixa eu falar aqui pra você da Global Ótica, que vai atender nessa quinta-feira, a partir de 8 horas da manhã até meio-dia. A Global Ótica vai atender nessa quinta-feira, a partir de 8 horas da manhã até meio-dia. Global Ótica, globalizando a sua visão. Tem promoção, tem desconto até de 20, 25%, até 30%. E tem ainda desconto de R$200 na sua armação. Opa, venha para a Global Ótica, é a Semana da Mulher na Global Ótica. 99978-8417. 99978-8417. Global Ótica, globalizando a sua visão. Fala agora do Jackson Gráfica. O Jackson, ele faz chave para carro, chave para moto, chave para casa, carimbo de madeira, carimbo automático, ingresso para festa, cartão de visita, cartazes de todos os tamanhos, faz encadernação, o copo personalizado, tudo isso, coloca o nome na camisa, o nome que você deseja, tudo isso no seu lugar. É Jackson, 99982. 0139 99982 0139. É o Jackson Gráfica. Olha, deixa eu abraçar o meu companheiro Cildo da Eletrônica. Alô, Cildo, um abraço, meu irmão, pra você, esse grande profissional, o Cildo da Eletrônica, que só trabalha agora na parte da cerca elétrica. O que é isso, hein? Cerca elétrica é você cerca a sua propriedade apenas com dois fios de arame. Não precisa comprar aquela ruma de arame, né? Para fazer uma cerca com 9, 10 fios de arame, mais não. Com dois fios de arame, eu lhe garanto que você cerca a sua propriedade, porque o gado não passa, nem o gado nem a criação. Dois fios de arame. Quem faz essa cerca é o nosso companheiro Cildo da Eletrônica. O homem não falta, é direto vindo de serviço para ele de Jaguaribara, de Acopiara, de Banabuiú. É lotado de gente lá fazendo essa cerca elétrica. O Cildo da Eletrônica. Se um chega aqui em São Paulo, e aí, onde é que fica Cildo da Eletrônica? Fica ali pertinho do mercantil HG Rabelo, rapaz. É fácil demais. Vamos aqui abraçar a Vaina Lima, tá pedindo música, né, também? A Vaina Lima tá pedindo música e vamos tocar também a Vaina Lima. Um abraço, um bom dia pra você. Vamos tocar música! Cheia tá fazendo agora. Ei, lá, lá, lá, lá, lá. Já parou a chuva, já passou o frio, já é hora de aproveitar a hora. Ei, lá, lá, lá, lá, lá. Tanto amor perfeito existe no meu peito, eu vou te dar agora. E pra começo de assunto chega mais pra junto. chega mais pra junto, vem comigo. Erimilson Silva. 9h26. Deixa aqui atender o pedido da Marleda. A Marleda, ela tá nos caldeirões. A Marleda, ela tá pedindo música para dedicar a sua filhinha Edivânia, que ontem aniversariou. Aí, rapaz, parabéns, Edivânia. Parabéns, que Deus lhe abençoe. Muitos anos de vida, muita saúde, tá bom? E que Deus realize todos os seus sonhos que ainda falta se realizar.